afirmativo, reportarei, viu? Uno 897, chame centro, Recife 1251. Recife 251, 17. Salvador, Juliette, Bravo, pronto para ingresso, Tatiana. Avisado, até o término do reboque, é ponto tempo. Afirmativo, repórter aí. Comandou, Juliette, bravo, finalizamos o reporte, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador. Bom dia, Duna 606, descendo para 1960. Da informação. Fox. 606, desça para 2000 pés, 1018. 2000, 1018, no 606. Confirme a procedência. Capitão, Campina Grande. Frente. Campina Grande, alternou Salvador agora. Jete, Whisky, Jete Bravo, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de rebote de feedback da posição 4, faixa 3, para a posição 5 do monitor. Utilizado, autorizado, reporte para ingresso para o festival. Afirmativo, reportagem.